Ok. Bom, eu vou começar a falar sobre barata, que eu tenho horror a barata. Que eu me mudei para uma casa nova agora. E de repente eu descobri que é cheia de barata, barata grande, barata pequena, barata lourinha, barata escura. E não tem, como é que diz, inseticida que mata a desgraçada. Onde a gente menos espera aparece barata. Então tem um bueiro e eu terminei comprando um inseticida e botando, despejando a latinha todinha lá no bueiro. E durante assim uma semana deixou de sair barata de lá de dentro. Mas agora já começou de novo a coisa horrorosa. Tem Gia também, mas Gia eu não me incomodo. Gia eu acho até engraçadinho, sabe? Faço questão. Agora a empregada bota água quente na Gia. Morro de pena. O que eu digo? Além de barata, Ah, lembrei. quais outros animais que você conhece em seu caso? Em minha casa. Ou em minha casa tem gafanhoto. Que eu tenho jardim. Tem gafanhoto. Tem lagarta. Tem besouro. E vive comendo minhas plantas. Ah, coisa horrível. E toca inseticida, né? Embora eu não goste de inseticida, não, porque eu sei que não faz bem, não. Mas é o único jeito de conseguir que as pobres das plantas sobrevivam. E também em casa eu tenho um cachorro. Eu sei que não tem nada a ver com inseto, mas é a única coisa que eu me lembro. Sim, o cachorro tinha carrapato. Tinha carrapato. E para carrapato também tinha que botar inseticida. Não sou muito fã de inseto, não, viu? Não me incomodo com borboleta, não, mas o resto não gosto muito, não. Você falou do cachorro, o que você poderia dizer sobre ele? Ai, meu cachorro. O cachorro é lindo, né? Tu avisa? É, meu cachorro é um collie, tá com quase 1 ano agora. E é bem felpudo, bem, sei lá, bem armado, né? A empregada tem o maior xilique com ele, toma conta, e lava, e limpa. E o cachorro vai na grama, suja as patas, e ela vai e lava as patas do cachorro quando ele entra dentro de casa. Não sou eu que mando, não, viu? Ela que tem a neurose todinha. Sou eu que mando, não. E dá banho no cachorro, e escorre, e bota talco. É o maior fricote. Só vendo. Agora o bicho é manhoso. Mas é bom. É bom ter um cachorro em casa. Pra passear, pra fazer companhia. Mas a gente fica muito só e ajuda demais, sabe? Brincando. Agora, deixa eu ver. Outros bichos. Bom, dos bichos que eu conheço, eu acho que o que eu gosto mais é do hipopótamo. Não sei bem por que não, mas eu acho uma graça. Quando eu tive no Rio, no zoológico do Rio, tinha hipopótamo com um filhotinho. Aliás, o pai e a mãe e o filhotinho. Mas tão engraçado. Coisa mais safada do mundo. Hipopótamozinho. Gordo que só o cão. O bichinho mal andava. Mas a coisa mais linda. Você poderia descrever? O hipopótamo podia. Deixa eu ver. Ele tem um andar assim, bem pesado. Bem pesado mesmo. Assim. A impressão que dá é que no próximo passo ele não vai conseguir andar. E tem a pele meio avermelhada, bem lisa, bem gorda, assim, bem grande pros lados. Tem uma cara assim comprida, meio quadrada. Que mais, meu Deus? As orelhinhas assim, meio arriado de lado. Rabo dele é curto, não é um rabo comprido. E sua vermelho. Eu pensei que era sangue. Eu disse, meu Deus do céu, tá doente. Coitado, tá cheio de sangue. Eu creio que era algum bicho que tinha mordido. Não, o suor dele que é vermelho. Foi o que mais me impressionou. E adora ficar dentro d'água. Às vezes ele fica dentro d'água só com assim, o nariz de fora. E quando a menina assim. Olha, tem impressão que hipopótamo come herbívoro, né? Tem impressão que ele só come planta. Eu acredito que sim. Eu não vi eles comendo. Eu tenho impressão que é isso. E deixa eu ver. Dizem que é muito difícil reproduzir em cativeiro, né? O povo do hipopótamo. Mas, de toda forma, eles conseguiram. Parece que o nome era Patachu, não sei lá, assim, filhotinho. Já que você falou em zoológico, que outros animais você Que eu vi viu lá. no zoológico? Deixa eu ver. Ah, eu vi um tanque cheio de garças. Que coisa linda. Coisa mais linda do mundo. Ainda no rio. Não estava muito bem cuidado, não, mas estava bonito. Aves, garças, é aqueles. Como é que chama? Galinha d'água. Tinha muita coisa bonita. Eu não sei nem como é que elas não fogem, porque fica ali. Fica assim um tanque, feito um laguinho, cheio de árvore em volta, né? Então, de vez em quando passa uma voando. Tem pessoa que vai embora tudinho. Mas muito bacana. E leão. Ai, morri de pena do povo dos leões. Lá, na época que eu estive no Rio, não sei nem se já mudou, os leões ficavam em jaulas muito pequenas, muito apertado, muito assim. Sei lá, jaula pequena, de piso de cimento, só com, às vezes, uma árvore seca no meio. Mas eu acho que aquilo deve ser muito ruim, muito desconfortável. Muito pouco natural, assim, muito pouco espaço para eles se mexerem. Tinha muitos, tinha uns três ou quatro. Tinha um urso, bem peludo, bem preto. Sei lá, bonitinho pra burro isso. Os come mel, né? Pelo menos dizem. Agora não sei dizer direito, né? Quer dizer, eu sei dizer não, eu sei. Tem a impressão que eles não só comem mel, não. Pelo menos o urso americano, o tal do grizzly, né? Caça e come animais até grandes, como gente, até carnívoro mesmo. Embora eu saiba que ele come plantas também. Você falou em animais carnívoros. Poderia citar e descrever outros animais Animais carnívoros? carnívoros. Bom, já que eu falei do leão. Leão. Deixa eu ver. Dizem que ele é africano, né? De origem. Não é possível descrever um leão. Tem uma juba perto da cabeça, assim, muito peluda, cheia de cabelo. Tem uma cauda comprida, fina e na ponta tem feito um pompom, uma coisa assim de cabelo. E dizem que o leão é muito preguiçoso, que quem caça para ele é a leoa. Né? Agora, também dizem que o leão, quando tá com a barriga cheia, ele não ataca. Como eu estava descrevendo, né? Deixa eu ver, tem uma patona, assim, bem grande, com as unhas grandes. Dizem que aquilo, quando se der uma patada numa pessoa, é capaz até de matar, dá uma patada só. E tem leão de várias tonalidades. Pelo que eu sei, o leão africano é claro. E tem leão, se eu não me engano, naqueles países árabes, leões do deserto que são escuros, tonalidade bem mais escura, e dizem que são mais ferozes. Quer dizer, eu nem sei, viu? Eu estou dizendo porque eu li naqueles livros de Tarzan, daqueles originais, aquelas coisas, que falava do tal leão, que era escuro. Deixa eu ver outros animais carnívoros. Leopardo, aquele pintadinho. Não sei muita coisa sobre o leopardo, não, embora eu tenha a impressão que ele é mais feroz ainda do que o leão. Hiena. A hiena derrubou a hiena. Agora, aquele professor daquele programa. Coisa horrorosa. A hiena é a tal que ri, né? De que é que ela ri? Agora, deixa eu ver. A hiena não caça. A hiena come restos que o leão deixa. Por isso que eu me lembrei da hiena. E dizem que a hiena come cocô. Não sei se é verdade, mas que dizem. E que ela ri. Agora eu sei que ela fede muito, pelo menos aqui eu vi fedia, que é uma coisa horrorosa. Fedia mesmo. E ri. Realmente ela ri. É um barulho muito esquisito, mas ela ri. Ah, falar em rir. Essa semana eu tive na granja do meu irmão. E no terreno de junto tem um burro. Meu Deus do céu, que barulho estranho que aquilo faz. Olha, eu tomei um susto. É uma mata, a granja não está desmatada ainda não. Então tem mato que só vende. Tem o riachinho. E eu no riachinho, muito satisfeita da vida, pescando umas piabinhas, quando eu vi aquele barulho horroroso que eu não sabia o que era. Era um burro. Jumento. Sei lá, faz diferença, burro e jumento. Eu nem sei. Então, peraí, dizem que jumento é quando é cruzado de espécie diferente, burro quando é. Eu sei que meu maior susto do mundo. Aqui tem impressão que a lenda de alma penada vem dali, porque é um barulho horroroso. Eu soubesse fazer, eu até imitava, mas sei não. E deixa eu ver mais. Cavalo, que não tem nada de carnívoro, mas é bicho também. Cavalo eu acho bonito, mas não sei por que não é um bicho que me atrai muito. Acho muito bonito, acho assim, muito chique a pessoa andar de cavalo, mas a única vez que eu andei de cavalo me arrependi pro resto da vida, que no outro dia eu quase não levanto. Por causa das costas. Diria que sou. Como é que você poderia descrever o cavalo? Ai, meu Deus do céu, um cavalo. Bom, o cavalo tem quatro patas. Os que são, que eu acho bonitos, não tem a barriga grande, não. Tem a barriga assim, esbelto, né? O rabo do cavalo é a parte mesmo de, vamos dizer assim, de carne do rabo, é pequena, eu acho que é pequena, pelo menos eu nunca investiguei assim até o fim, não. E depois vem toda cheia de cabelo. Eu já vi um cavalo que o cabelo ia até o pé, pelo do rabo, ia até o pé. Deixa eu ver. No lombo, assim, já perto do pescoço, pela cabeça, tem o que chama de crina, que é também bem peludo e às vezes de uma cor diferente do resto do pelo do cavalo. A cabeça do cavalo tem, deixa eu ver, é comprida assim para frente, tem beiço de cavalo. E os dentes assim, bem retos. Eu disse, bem assim, bem retos, assim, bem cortadinho, bem certinhos em cima. A gente tem até a impressão que aquilo não morde, mas quando morde eu estrago danado. E nariz, assim, bem pra cima, bem pro lado, narina, assim, bem pro lado. Agora, no nariz do cavalo não tem quase pelo, pelo menos na parte do buraco mesmo do nariz não tem quase pelo. Só. Aí esqueci. Se for o cavalo, não aparece mais nada. Se for cavalo, tem os genitais bem aparentes. Quais os cuidados que se deve Um cavalo e um fricote danado. Bom, cavalo come capim, mas deve comer também vitaminas, rações, essas coisas. E se eu não me engano, sal também. Pelo menos com boi, come sal. E tem que escovar. Todo dia tem que escovar para um lado do outro com a escovinha especial. E tem que ter cuidado com parasitas, tem que ter cuidado com insetos, carrapatos, essas coisas que dá no pelo dele. Tem que sair para passear, tem que exercitar, fazer exercício. Às vezes, quando é cavalo de competição, tem que botar ele para saltar aquelas coisinhas. E o que mais que eu sei de cavalo? Sim, tem a baia, tem que ficar no lugarzinho dele, o lugar para ele dormir. Sei mais não. Para se andar. Ah, para andar e bota a sela. Bota a sela, amarra assim com a fivela debaixo da barriga dele. E o que mais? Tem aquele estribo, né? E tem também os arreios que bota aqui no pescoço dele e na boca. Tem um negócio que chamam de bridão, que é pro pobrezinho não correr. Agora, bridão, se eu não me engano, fica perto da língua, que quando o cavalo corre, o povo puxa, aquilo dói, aí ele para. E deve ser muito incômodo aquele negócio. E tem a rédea, que é a pessoa que vai em cima do cavalo, vai segurando na rédea. E cavalo de corrida. Cavalo de corrida geralmente é menor. Quer dizer, estou até dizendo uma besteira. Menor não, eu acho que é mais magro, porque não aguenta correr tanto, se for gordo. E valem às vezes uma fortuna. Preço assim que a gente nunca imagina, nem a gente vale tanto. O cavalo fala. E agora? Deixa eu... Outro animal que você conhece que serve a homem. Outro animal que se dá um bode, cabra, e tem o horror porque fede. Quer dizer, tem horror não, eu acho bonito, de longe, mas aquele cheiro não me agrada muito não. É porco. Ah, porco, me lembrei da salsicha. Deixa eu ver. A minha empregada é doida por porco. Vive falando em porco, diz que é o bicho mais bonito que ela conhece, eu não entendo. Quer dizer, eu não acho porco feio. Feio. Até que não é feio, não, mas não acho assim essa beleza toda. O porco. Dizem que o porco come de tudo: come resto de comida, come ração, come de tudo. Mas o porco tem que se cuidar muito, tem que ter muito cuidado com a alimentação dele, porque ele costuma pegar parasitas que ficam na carne dele. Então, o meio pelo qual ele pega esses parasitas muitas vezes é através da comida, que não vem pura. E quanto mais o porco engorda, mais o dono gosta. Porque vende mais caro e lucra mais. Agora, uma porca, eu já vi uma porca com 11 porquinhos. 11 de uma vez só. Tudo cor-de-rosa. Eu não sei até quantos porquinhos ela pode dar. Mas que eu já vi com 11, já vi. E tem um cocô muito fedorento. Demais até. Na exposição de animais é o lugar que eu raramente passo por lá, porque fede que só. E do porco faz salsicha. Agora é a parte que eu gosto. Faz presunto. Faz linguiça, faz bacon, meu Deus, faz tanta coisa, presuntada, Swift, presuntado isso. Sim, e o porco transmite a solitária, a tênia. E por isso não se deve comer carne de porco crua. Ou pelo menos deve ser bem cozida. Se bem que o churrasco de carne de porco eu acho que é o melhor que tem. Mas é um cuidado que se deve ter, porque a solitária é transmitida através da carne dele. Agora, porco deve-se dar banho no porco. Esse é o único cuidado que eu sei, mas assim, é que deve lavar. Dizem que o cheiro dele. Não é dele, não. Dizem que é do lugar onde ele fica. E que se a pessoa lavar, ele não fica com aquele cheiro, não. Boi. Falar de boi. Eu tenho uma amiga que é doida por vaca. Nunca vi. Acha a coisa mais maravilhosa do mundo uma vaca. E a vaca. Tem que descrever. A vaca tem também quatro patas. Tem chifres, tem um rabo mais liso, assim, mais fino, tem peito de vaca, acho que a vaca é mais gorda, né? Normalmente assim é mais redonda. Farmon, né? Deixa eu ver mais. O que você deve cuidar com a vaca? Bom, a vaca, ela só dá leite depois que tem o bezerrinho. Então é um negócio engraçado. Depois que ela tem o bezerrinho, aí o pessoal fica tirando leite da vaca enquanto o bezerrinho tá mamando. E ela só procria de novo depois que o bezerrinho terminar de mamar. Então, muitas vezes o criador faz o seguinte: a vaca tem o bezerrinho e fica o bezerrinho fica mamando. Aí ele afasta o bezerrinho da vaca, bota para mamar em outra, e durante esse período ela cruza de novo. Parece que ela pensa que o bezerrinho já, sei lá, não tem noção de tempo, né, coitada? Pensa que já faz muito tempo. Cruza de novo. Então ela fica grávida, ainda amamentando o bezerrinho. Então isso é uma maneira pelo qual eles aproveitam muito a vaca. Quer dizer, em vez dela ter uma cria a cada 2 anos, ela tem uma cria por ano, por causa desse artifício, né? Enquanto isso, ela produz leite. Para o bezerrinho e para a gente também. Leite de vaca. Eu um dia estava tomando um copo de leite daquele. Leite longa vida, leite longa. Me deu um nojo. Não sei dizer. Eu adoro leite. Acho maravilhoso. Mas quando eu penso na vaca, não me agrada muito a ideia. Tu é tá saindo da vaca, não. Eu acho muito estranho. Meu Deus do céu. Sim, derivado da vaca. É, leite, queijo que é feito de leite, manteiga que é feita da gordura do leite e a carne, né? A carne da vaca. Carne da vaca, churrasco, ao couro da vaca que faz bolsa, que faz um monte de coisa pra gente. Lá um couro meio duro, acho que não é o melhor, não. E o chifre da vaca? Tem vaca que tem chifre, tem vaca que não tem. Depende da raça. E às vezes cortam o chifre da vaca. E tem o que chamam de vaca murcha, né? Que fala em Monteiro Lobato da vaca murcha. Eu não sei se a pobre não tinha, nunca cresceu ou se tiraram. E a vaca tem muito carrapato. Eu tinha um cachorro antes de ter esse que eu falei no começo, que gostava muito de brincar com vaca. E toda vez que ele chegava em casa era horrível, porque o povo estava cheio de carrapato. Cada carrapato enorme, eu tinha o maior nojo desse mundo. Cada carrapato assim, aquela coisa redonda, gorda. E acredito que em criação assim, que se preze, não devem deixar carrapato nas vacas, não. Eita, deixa eu ver. Vaca. Você falou da carne, como dona de casa, quais são as partes da carne que você gosta mais Ah, para a igual, alimentação? do filé, né? A que eu gosto mais é do filé. Mas, né, como filé, filé, nem todo mundo compra, não dá para comprar, então, deixa eu ver. Para churrasco. A melhor carne que eu acho é uma carne chamada picanha, que é uma carne que fica por cima da alcatra, que tem assim uma camadinha de gordura que quando a gente bota no fogo derrete, fica com aquele cheiro, uma delícia. Deixa eu ver. Agora, para consumo de casa, eu gosto muito de alcatra. Acho a carne assim que é muito saborosa, ela não é muito dura e dá pra gente fazer roast beef muito facilmente. Outro pedaço de carne que eu gosto é o contrafilé, principalmente com osso. A gente manda o açougueiro assim cortar em fatia e dá às vezes roast beef muito bom com osso. Eu adoro roer o osso do outra filé. E dá churrasco também. Agora, pra fa... ai, meu Deus do céu, agora me lembrei da coisa. Ontem, eu mandei minha empregada comprar carne pro meu cachorro. E ela foi comprar a carne. Acontece que ela comprou um osso, que era a coisa mais linda que eu já vi na minha vida. Um osso de braço. Parece um chambari, assim. Aquela coisa redonda. Cheia de umas gorduras assim, entremeada, e o osso no meio com tutano. Eu tomei o osso que era do cachorro, cozinhei, fiz um pirão e comi. Coisa mais gostosa desse mundo. É o tal do chambari. Eu não conhecia, não. Aí ontem eu fiquei, quer dizer, eu já tinha comida ali no barzinho, ali na Vaza. Muito bom, 70 cruzeiros, duas pessoas. E eu fiz o chambari, mas que coisa gostosa! Pronto, é um pedaço de carne que eu pretendo comprar no futuro. É chambari. Carne. Deixa eu ver outro pedaço do bolo. Sim, e aquele negócio que faz lombo. A lombo paulista. O lombo do boi. Carne que eu acho linda, linda. Agora, para cozinhar, haja tempo, viu? Haja saco para esperar aquilo cozinhar. Demora que sou aquela carne. Eu mesmo não tenho paciência, não. A que eu faço nunca presta muito, não, porque fica dura. Porque quando eu tiro do fogo, não deu tempo ainda. E já que a gente está falando de carne, falar de galinha, que é uma carne que eu gosto muito. Galinha, o que você é de galinha? Sei que galinha come avevita. Galinha tem dois pés de galinha, que muita gente tem nojo, mas eu gosto. Tem aquele pé de galinha com aquelas unhas, aquele corinho por cima, mas que quando tira fica bom. E galinha tem pena, tem galinha branca, galinha preta, galinha rajada, tem galinha vermelha, tem galinha marrom, tem. E a galinha tem a asa, tem um rabinho assim pra cima, embaixo dela é toda fofinha, tem pescoço de galinha, tem bico, aquele bico assim pontudo, meio amarelo, e olho. E galinha fecha o olho, tem pálpebra, porque eu me lembrei de peixe que tem um olho parecido, mas não fecha. Galinha é doida por minhoca, não pode ver minhoca. Minhoca é outro inseto também, e come barata. Galinha adora comer barata. Barata, gafanhoto, essas coisas todas. E milho. Galinha gosta muito de mim. Ah, sim. Galinha, quando a pessoa cria no terreiro. Ah, isso é uma história gozada. Quando a pessoa cria galinha no terreiro, ela come de tudo. Come minhoca, come milho, come o que aparecer na frente dela. Então, dizem que a galinha de capoeira é a galinha mais gostosa que tem, né? Eu ouvi dizer demais isso. E que a galinha de granja não tem gosto de nada. Se bem que eu acho que eu só como galinha de granja ultimamente, que eu não sei onde é que tem terreiro pra eu ir atrás de galinha. E depois porque eu não mato galinha. Se me deixar perdida na selva com uma faca e uma galinha, eu morro. Morre ambas, porque eu não mato. E a minha sogra, que é uma pessoa muito interessante, ela conta, quer dizer. Ela manda empregada comprar galinha no mercado e só quer galinha de capoeira. Então, como é que o pobre da empregada faz saber se é galinha de capoeira ou não é? E tem um truque. Diz que levanta a asa da galinha e sopra debaixo do sovaco dela. Se tiver amarela, é porque é galinha de capoeira. Se tiver branca, é porque é de granja. Sabe um negócio desse? Eu tô até pra ir olhar. Mas a galinha que faz na casa dela é a melhor que eu já vi na minha vida. Eu não sei se é o tempero, eu não sei se é por causa da galinha. De capoeira mesmo, né? Que ela acerta. E eu ia dizer um negócio de galinha. Eu me esqueci. Como é que se cria galinha? Galinha. Ai, galinha cria muito em granja. Então tem assim aqueles. Não sei nem o nome daquilo. Aqueles galpões assim compridos, separados assim no meio, com um coxo de botar comida e aquela coisinha de botar água, que a água vai sempre se renovando, para ela não ficar doente. Porque praga de doença, quando dá em galinha, olhe, é uma coisa horrível. Mata assim, da noite pro dia, tudo. É a coisa que dá mais prejuízo à criatura é galinha. A pessoa para criar galinha tem que ter raça. Tem que ter muito cuidado. E também cria solta no terreiro. É um bicho muito fácil de criar porque come de tudo. Comida doméstica, avevita, milho, capim. Não deve dar, eu acho, muito trabalho criar galinha. E galinha de cabidela. Ai, tem uma história gozada da galinha de cabidela. Eu tive um tempo nos Estados Unidos. Então, era um programa desse de estudante. E aí eu fui para uma escolinha dessa fazer uma conferência, belezinha, falar sobre o Brasil. E eu já estava irritada com aquele monte de gringo, já estava de saco cheio. E eu fui na escola falar sobre. fui numa aula que era de economia doméstica e eu me danei a dar uma receita. Eu digo, bom, já falei sobre o Brasil, agora vou dar uma receita típica. Aí disse, ó, pegue a galinha viva, arranque a pena do pescoço dela, bata com dois dedos e passe a faca e corte e junte o sangue. A essa altura o povo já tava morto de nojo. Ninguém tava mais querendo copiar. Eu digo, junte o sangue e vá batendo com vinagre, batendo até ficar espumoso. Olha, eu tenho horror a galinha de cabidela. Desde esse dia eu não consigo mais comer. E pegue a galinha e tempere. Aí deu os temperos todos da galinha e mandei botar no fogo. Mandei assim, um monte de coisa assim, bem difícil, sabe? Me ensinando a tratar. Um negócio trabalhoso, danado, e o povo copiando. Aí eu digo, cozinha a galinha e quando tiver assim, já refogada, quase pronta, derrama o sangue dentro e come. Desde esse dia eu não comi mais galinha cabidela. Fiquei com horror. E deu a impressão horrorosa no Brasil, né? O povo comer galinha. Mas não é verdade. É verdade, né? Então, isso é a porra que eu mais me lembro de galinha. Agora, uma galinha assada é uma coisa maravilhosa. Assada com bacon. Aquele bacon de galinha enrolado assim, na perninha dela, botando no forno. Furando com um garfo, botando manteiga. Dá muito trabalho, mas é muito bom. Quais outras partes da galinha que são comestíveis? Outras partes. Ai, tudo! Galinha na minha casa, não a não ser a cabeça. Não sobra nada. Pescoço, asa. Tem também aquela parte do rabo que o povo chama de sobrecu, né? Que o povo briga muito por aquilo, mas eu não gosto daquilo. Porque dizem que aquilo tem muito ácido úrico. Deve fazer bem, não. Agora tem ovo. Ovo de galo. Ovo eu acho um negócio incrível, ovo. Eu acho que foi a criação mais perfeita da natureza, é um ovo. Que coisa incrível. Aquela coisa redondinha ali dentro. Você não precisa embalar, você não tem trabalho, já tá prontinho. Porque você já pensou se o ovo saísse aquela coisa mole? Você tem que arranjar uma caixinha para botar ele dentro e guardar. Não dava, né? Aí eu adoro. Acho ovo assim incrível. E as coisas que se faz com ovo também. Ovo frito, mexido, bolo, pudim. Muito bom. E tem gente que gosta de tripa de galinha. Tá, moela de galinha é muito bom, mas tripa de galinha. Não gosto não. Ai, pintinho de galinha, curral muito linda. Mais bonito do que pintinho, só patinho. Um patinho novo. Vocês já viram patinho novo? É a coisa mais safada do mundo. Agora, o pato grande já não é essa beleza toda, não. Principalmente porque tem a carne muito dura. O pato tem a carne dura, tem que deixar cozinhar aquilo até esquecer. Muito escura. Não gosto muito, não. A não ser pato no tucupi, que é a comida paraense, que leva um molho assim, uma mandioca fermentada. Já tô falando de comida, já tô com fome. Já vi que eu tô com fome. E que também eu acho muito bom. E deixa eu ver, falar sobre outros animais. Quais Como. as principais características do pato? Faz cué, cué. A galinha faz cocó, né? O pato. Pato nada. Pato gosta de ir pra lagoa. O pato voa, por isso aquela peste tem a carne tão dura que voa. Voa. Tem um cocô muito fedorento. Também por isso que eu não sou muito fã de criar pato. Galinha ainda é melhor. E anda assim, balançando o rabo assim, de um lado pro outro. Tanto que dizem que tem gente que tem andado de pato, né? Que sai assim, de um lado pro outro. E tem um bico diferente do da galinha. Pronto, bico achatado, e o nariz do pato é assim, no bico. É um buraquinho no osso mesmo, o nariz do pato. E que mais, meu Deus? Outras aves. Outras aves, ganso. Ganso é brabo. Tem um ganso ali perto da casa de Eliane, que é o cão. Pode passar junto que ele vem atrás. O ganso é maior. Tem um pescoço assim mais comprido. É quase igual a um pato, só que tem um pescoço mais comprido. Que fica virando assim, de um lado para o outro. E quando ele estica o pescoço, cuidado, que ele vem atrás. Agora, filhotinho do ganso é a coisa mais feia que eu já vi na minha vida. Filhotinho quando está crescendo. É muito feio. E ovo de ganso, que é grande. E pensando que um ovo dá um omelete. Assim, um bichão. Grandão assim. E ovo de ganso de duas gemas deve ser coisa incrível. E outras aves, urubu. Outro dia eu vi urubu. Há muito tempo que eu não vi urubu. Aliás, nessa cidade costumava ter urubu, mas há muito tempo que eu não vi. Eu passeando ali por aldeia, eu vi no eucalipto assim, uns 7 ou 8 urubus parados. Urubu, o povo tem muita raiva de urubu, mas ele tem um voo muito bonito. Eu acho que dos pássaros é que tem o voo mais bonito. Que ele sai planando, né? A impressão que dá é que ele não precisa bater asa nunca. Dizem que é uma aerodinâmica perfeita do urubu. E vi também um gavião lá na mata. Mas o gavião tá aí. Minha maior decepção é o gavião. Eu, a vida inteira, falava um gavião bravo. Eu pensava que o gavião era um bichão assim, um gavião. É nada. É uma porcaria desse tamanho, gavião. Aquela coisa magra assim, voando. Pelo menos, não sei se era filhote que eu vi, mas eu acho que não era, não. Não achei assim. Me impressionou, né? E outro. Qual a importância do urubu? Do urubu. Ah, porque o urubu come carniça, né? Então dizem que ele limpa muito a natureza dos restos. E falando de urubu, eu me lembrei do outro bicho desse que come carniça. Que eu vi no Natural sobre a África. Que limpa tudo. Agora me lembro o nome. Parece urubu, mas aquele sim, que é horrível. Grande. Pescoço assim, pelado. Bem esquisito. Que diabo, meu nome daquilo. Não sei mais não, deixa pra lá. Ai, deixa eu ver. Faltei falar sobre cobra. Cobra, minha cobra preferida é a jiboia. Jiboia, sucuri, eu acho massa sucuri. Acho assim, sei dizer não, dá vontade assim, apertar. Pensando que aquilo deve ser assim, uma coisa assim, bem gostosa assim de apertar. Agora, cobra pequena que eu tenho horror. Porque a cobra grande, veja só, parece leseira, mas veja só, a cobra grande, quando ela, eu tenho a impressão, quando ela vai dar o bote, ela demora mais. Porque é aquela coisa assim, grandona. Agora, a cobra pequena, eu tenho a impressão que não tem quem pegue. Né? E depois, cobra pequena, eu sei que é mais costume ser venenosa. Já vi uma cobra coral bem juntinho no meu pé. E quando a cobra morde, quer dizer, se uma cobra me mordesse hoje, eu tava assim na mata, que é, vai ser a granja do meu irmão algum dia, e eu pensando em cobra, meu Deus do céu, se uma cobra me mordeu, o que é que eu faço? Aí diz que a gente amarra, né, em cima, que é para o sangue não circular. Se tiver uma faca, corta e chupa o sangue. Agora, eu não tenho muita coragem de fazer essas coisas. Eu tenho pensando, se a cobra me mordeu, eu tô atolada mesmo. Só que eu não escapo, não. E a cobra jiboia, a sucuri, ela envolve a presa e aperta até quebrar todos os ossos, assim, esmaga, assim. E depois passa uma baba nela e engole. E fica lá digerindo aquilo. Agora, a cobra assim, mais chique, que eu acho, é a Naja. Aquela cobra indiana que tem aquela cabeçona, assim. Né? Dizem que aquela cobra cospe o veneno no olho da vítima, à distância. Então, não deve chegar nem perto. Porque ela lança o veneno e, como o olho é mucosa, aí absorve, né, aquele veneno. E dizem que o veneno da Naja é um negócio assim muito perigoso, de efeito muito rápido, da cegueira, da tonteira, da sei lá. E um dos efeitos assim mais sérios do veneno da cobra é que o veneno tem anticoagulante. Então a pessoa morre de hemorragia interna, porque o sangue fica, vai liquefazendo, morre de hemorragia interna. Coisa, né? Cobras. Onde elas vivem? No mato, né? Tem cobra que faz toca. Você não, naquele toca mesmo. Tem buraco de cobra. Tem cobra d'água também. Tem cobra do mar, tem a moreia, cobra do mar, moreia, mututuca. Quando a gente tá mergulhando embaixo d'água, tem horror. Eu não sei se aquilo corre atrás, eu não sei se correr, se vai, se pegar, se aquilo morde mesmo. Tem horror. Agora, cobra, tem cobra que bota ovo. E tem cobra que não bota. São, né, vivíparas e ovíparas. A cobra que bota ovo, eu não sei de nenhuma cobra que bota ovo. Eu sei da que não bota, porque eu sei que a cobra de vidro não bota ovo. Nasce assim, nasce um bichinho já formado. Eu tenho a impressão que todas as outras botam ovo. Ninguém sabe, né? Que absurdo saber das cobras. E tem gente que come cobra, pronto. Vai. Tem gente que come cobra. Tem gente que come sucuri. Tem gente que come moreia. Come uma outra que não sei se é cobra ou se é peixe. O tal da mussu, que vive muito em açude. Tem gente que come e gosta. Agora, moreia, que é do mar, eu conheço gente que gosta. Que faz assim, milanesa. Esquece aquelas postas redondas milanesa. Deve ter gosto de peixe, né? Tem pessoas que tem gosto de peixe. E a casca da cobra é muito seca, a pele dela. É bem. Bem seca, e dizem que não é fria, não, que tem a temperatura normal. Agora, cobra não tem sistema de regulação de temperatura. Então, ela pega a temperatura do ambiente, né? Então, se você botar a cobra no sol, ela vai morrer, porque ela vai pegar uma temperatura tão alta que vai ter desnaturação de proteína dela e ela morre. Inclusive, tem uma história que eu li que impressionou muito, de um cara que foi para a Amazônia. E na Amazônia ele levou aquele, como é que chama? Aquele saco de dormir. E deixa aqui, se deitou e foi dormir. Quando acordou, tinha alguma coisa dentro do saco com ele. Tinha uma cobra enroscada na barriga dele, aquele bichão. Então ele não sabia que tipo de cobra era, porque se fosse uma cobra venenosa e ele se mexesse, ela podia se assustar e mordia. E Como ele não sabia, teve que ficar imóvel. E diz que a única coisa que eles puderam fazer foi o seguinte: arrastaram o saco dele para o sol. O saco dele dormiu, o sol foi esquentando a cobra até um ponto que ela não aguentou mais e saiu. Saiu sozinha. E era uma cobra venenosa. Na história diz que era uma cobra venenosa. Caranguejo, pode falar de caranguejo. Isso aqui. Caranguejo, vou descrever. O caranguejo é bom de descrever. O caranguejo tem. Olha, ele deve ter umas 8 patinhas pequenas, 8 andés, e 2 patas com pinças. A pata esquerda é a esquerda. Tá aí, agora é um negócio que eu vou observar. Não, a esquerda é pequena. Não, a esquerda é a grande. É isso mesmo. A pata esquerda é uma grandona. A pata direita é pequenininha. A gente pensa que a grandona é que faz mal a tudo, né? Agora, peraí. A pequena é que ele usa para se alimentar. E a grande. Ele se usa para se defender também. Agora, tem caranguejo que a pata grande cresce tanto que eu acho que não presta mais para nada. O xié, tem xié que a pata grande é maior do que ele. Eu acho que ele vive para carregar aquele negócio. Agora, eu adoro pata de caranguejo. Eu acho assim, maravilhoso. Pata de caranguejo cozinhadazinha. Bom. Caranguejo tem aquele casco, casco redondo, e tem embaixo, no lugar onde a pata pega, porque as patinhas pegam na parte de baixo, né? E na parte de baixo tem uma tampa, que quando a gente trata o caranguejo, a gente tem que escovar ali embaixo também. E pela tampa a gente vê se ele é macho ou fêmea. Se ele for macho, a tampa é fina. Se ele for fêmea, a tampa é larga. E a gente vê se caranguejo é fêmea e tá ovado por ali. Porque quando tem ovinho de caranguejo, aí ali é cheio de ovazinha. E tem 2 olhinhos que saem de 2 buraquinhos. 2 cavidadezinhas. Quando o caranguejo se assusta, ele baixa o olho. Quando ele tá mais na dele, aí ele levanta o olho. Sabe tratar caranguejo? Pode ensinar a tratar caranguejo. Adoro. É, caranguejo, a gente vê caranguejo assim, meio marrom. E a gente pensa que o caranguejo é marrom porque é marrom mesmo. É nada. Aquilo é lama, minha filha. Lama. Quando você vai para um barzinho que pede o pirão, que vem aquele pirão marrom, é lama. Viu? Né? É. Caranguejo que é assim. Se você quiser comer um bom caranguejo, meu irmão diz que tira o gosto, que o gosto tá na lama, né? Mas aí você faz o seguinte: você pega escova de dente, 2 escovas de dente, mata o caranguejo com água quente, né? Se possível, mata sem água quente, mata espetando ele com a faca aqui, embaixo dele. Porque quando mata com água quente, ele larga as patinhas. Quando espeta aqui, ele não larga, não. Aí você pega a escovinha e bota ele debaixo d'água e escova. Escova o casco todinho, escova as patas, escova a patona, escova aquele pelinho que ele tem. É aqui não, é aqui. Não tem um pelinho que fica perto da boca? Pronto, escova aquele pelinho que eu lhe juro por Deus que fica branco. Você pensa que o pelo do caranguejo é preto? É. Ou desengano, é branco. Fica transparente. Quando a gente come no bar, a gente vê aquela coisa preta, marronzinha, né? Não, aquilo é lama. Fica branco de você não perceber mais que tem pelo. Principalmente na cara dele. Desaparece o pelo completamente. É. Foi a maior surpresa que eu tive. Agora, o gaiamum é mais fácil de tratar porque ele não tem aquele cabelo para a gente limpar. Até com detergente eu lavo, cara. O caranguejo. Aquele detergente espuma de maçã. Mas só na parte de fora, né? Pra não pegar gosto. Só na pata dele. Vai ficar branquinho mesmo. E agora, o meu caranguejo, eu antes era besta. Eu só gostava das patinhas e daquela parte que chama de pulmão. Que eu não sei o que é aquilo. E a parte mesmo de vísceras, aquilo. Que outra parte preta que fica na outra banda, eu tenho um nojo danado. E aquilo, né? Que aquilo é gostoso. Se o caranguejo for bem tratado, é gostoso. Que mais? Caranguejo. Siri. Siri. Siri. Cozinhado. Eu ainda acho mais gostoso que caranguejo. Pegar uma boa sirizada com cerveja. Muito bom. Então, siri, carne de siri. Meu Deus do céu, vai falar comida assim no inferno. Já que você está falando do mar, poderia lembrar outros animais que existem no mar? Lembro, peraí. Bom, o animal que me lembra mar. Logo assim, de início é a lesma, que chama de tinteiro. Sabe qual é aquela coisa? Deixa até um cheiro horroroso na mão da gente. Aquele bicho assim, é meio mole, tem a impressão que aquilo realmente não tem osso, e que quando a gente cutuca muito, ele larga uma tinta. Eu me lembro, associo muito aquilo a mar, porque quando eu era muito pequena, Boa Viagem, no tempo que Boa Viagem era mar, porque hoje em dia é só óleo de bronzear, né? Xixi, né? Então tinha muito aquilo. E a gente ia pescar em Boa Viagem, imagina. Pescava de sair com samburá cheio. Hoje em dia você pode ir lá sentar na pedra o dia todinho que não vem nada. Acabou-se a praia, não presta mais pra nada. E deixa eu ver mais. O ouriço. Ouriço. Dizem que ouriço serve para se comer, mas eu não acredito não. Eu já quebrei o quilo e só sai uma gorma amarela. E o ouriço é assim, cheio de espinho. Normalmente espinhos pretos, escuros, dos lados dele e em cima e embaixo. Tem menos espinhos, só que em cima tem o lugar onde fica a boca do ouriço. E o ouriço, quando ele morre, que seca, que cai aqueles espinhos, então fica uma casquinha até muito bonita que a gente recolhe para guardar. Deixa eu ver mais. Peixinhos. Ah, os peixes que eu conheço, peixe saberé, castanha, que também chamam de leãozinho, budião, peixe gato. O peixe gato parece com a garota. É igualzinho. O peixe gato é pequenininho. Vê só. O peixe gato é pequenininho. A garopa é grande. E tem um que é igual aos dois, que é o mero, que é imenso. É um peixão enorme. Esses são os peixes que a gente pesca na praia, né? Tem a xira, que é listadinha, mariquita, que é aquela vermelhinha, que é mais gostosa, mas é mais difícil de pegar, e saberé. Eu tenho até muita raiva de saberé. Porque quando eu era pequeno, eu tinha um tio que me chamava de boca de saberé. Quer dizer, que a boca era pequena. Deixa eu ver. Não, dos peixes que eu pesco, eu acho que eu só conheço esse mesmo. E os que são usados para o consumo na A cidade. consumo. Ai. A boa garupa. Garupa é muito. garoupa tenha se feito umas pintas redondas. Quer dizer, eu não tenho certeza, viu? Se ele foi igual o gato, tem assim umas rodelinhas redondas, mais escuras, e tem uma carne muito branca e muito gostosa. É, de peixe assim que se coma, no, normalmente assim, de primeira linha é garoupa, cioba, cavala, sirigado, que eu não sei que peixe é, mas eu sei que é muito gostoso. Eita! E comem também baleia. Falar nisso, vocês ouviram a notícia que deu uma baleia na praia de Tamaracá, morta? Baleia de 2 toneladas. Tem até uma onda aqui para implantar a carne da baleia, né, para a gente comer. Quem comeu diz que aquele tem um gosto entre fígado e carne de peixe. Deve ser uma coisa horrorosa. Deve ser muito ruim. Churrasco de baleia. Sopa de barbatana de baleia. Agora, deixa eu ver, a baleia é um animal que está se extinguindo. E, pelo que eu sei, é um animal muito dócil, um animal que não ataca, a não ser aquela orca, baleia que chama baleia assassina. E também o cachalote, dizem que ataca. Mas a baleia azul, essas baleias que são maiores e que se caçam, normalmente são animais inofensivos. E dizem que são muito inteligentes. É, a baleia é um mamífero, né? E ela dá cria, que eu saiba, um filhotinho de cada vez. E se alimenta de mari, de, como é que chama? Crustáceozinhos pequenos. Baleia podia ser até um bichão assim, cheio de dente, né? Que comesse assim quantidades enormes de peixe. Mas normalmente ela se alimenta de animais pequenos. Toneladas e toneladas de animais pequenos. E é mamífero. Tá pensando agora que mão de obra na baleia dentro d'água. Deixa eu ver. A baleia azul, dizem que é o maior animal que tem na face da terra. Maior até do que aqueles animais pré-históricos. Dos pré-históricos, dizem que o maior era o Bro, dinossauro. É esse que dizem que era o maior. Mas dizem que a baleia ainda é maior do que ele. E o tubarão. Tubarão tá na moda, né? Vamos falar tubarão. Tubarão, pelas últimas informações que eu soube, que também não assino embaixo, diz que é um dos animais assim que mais existe na face da Terra. Para nossa tristeza, né? Diz que tem uma variedade incalculável de espécies de tubarões. Alguns não são ferozes. Tem tubarão até que não é carnívoro. Mas tem a grande maioria são tubarões carnívoros. E nas nossas costas do nosso Brasil, as águas são quentinhas, então são realmente as águas preferidas pelo tubarão. São águas quentes. Águas quentes e transparentes. São as águas que ele mais gosta. E o tubarão que costuma ter nas nossas costas, embora eu não sei porque é que não aparece com muita frequência, Mas são um dos tubarões mais, assim, mais ferozes, né? Não tem o grande tubarão branco, não, que esse é o lendário, dizem que é o mais feroz. Mas são tubarões ferozes. Se eu não me engano, é o Mako. E Mako, Nanquim. É uma série de espécies de tubarões ferozes. E tubarão. Oh, veja só, tem tubarão tão grande que chega a se aproximar do tamanho de baleia e que só vem à tona depois de morto. Então, existem estudos, existem teorias que dizem o seguinte, que no fundo mesmo do mar, lá, dizer assim, camadas que chamam de abissais, né? Teriam tubarões assim imensos e que não aguentariam, eu acredito, a pouca pressão externa. Então eles vivem por lá. Ou se não aguentariam, ou aqui em cima não teria comida para eles, ou qualquer coisa assim. Porque tem acontecido de tubarões brancos imensos subirem à tona. De proporções assim que jamais se supôs que existissem. Outra coisa, falando de lá de baixo. Tinha um livro de gravuras que eu via muito quando era pequena, que falava do mar, falava das camadas abissais, né? Profundidades assim imensas. E falava. Pelo menos tinha fotografia de uns peixes que tinham os pontos coloridos de luz. Então eram peixes que tinham pontos fosforescentes. Eu acho que não era fosforescente, não. Fosforescente é quando a gente bate a luz e aquilo reflete, né? Eram dotados de luz própria mesmo. E um outro estudo que tinha sobre isso era o seguinte. Cachalotes que foram pescados tinham marcas de ventosas, de lulas gigantes. Então eles faziam o seguinte: as lulas que eles tinham pegado, eles viam a proporção entre o tamanho da ventosa e o tamanho da lula. E nesses cachalotes eles viram o tamanho da ventosa e calcularam o tamanho da lula que tinha grudado ali. Porque a lula briga com o cachalote, então ela gruda com aquelas ventosas e muitas vezes mata o bicho. E tinha lulas de tamanho que eles nunca supuseram existir, assim, coisas monstruosas, bichos enormes, assim, imensos. E é uma coisa que me impressionou muito, porque a gente já vive morrendo de medo desses tubarãozinhos, né? Um tubarão desse tamanho tá todo mundo se pelando. Imagina se esses bichos resolverem vir morar aqui por cima. Ah, bicho. Eu ia falar sobre o DDT. Sabe por quê? Que eu fiquei falando de praga, de animal doméstico, de inseticida, essas coisas, e eu sei que inseticida é uma coisa muito perigosa, que está se havendo muito problema com inseticida. Então, para mim, fica um problema real, porque eu não sei se eu convivo com as baratas, que sujam tudo e transmitem doença, ou se eu boto inseticida. Botando inseticida, eu sei que eu estou fazendo uma coisa que ajuda a poluir o ambiente. E não botando inseticida, o que diabo eu faço com aquelas baratas? Né? E aí surge um problema maior, porque o inseticida vai se acumulando na face da terra. E uma coisa que me fez lembrar isso é o seguinte: aqui no, nos polos, tem um camarãozinho, um crustáceozinho que chamam de krill. E o krill é a alimentação da baleia. E a baleia come o krill. E nós comemos a baleia. E o krill come inseticida. Então a gente deve estar consumindo inseticida. Porque não só o krill se contamina, mas outros crustáceozinhos, outros animaizinhos se contaminam. E não é só isso não. Há a minhoca. A minhoca pega o DDT, a galinha come a minhoca, a gente come a galinha. E o sério de tudo isso é que esses produtos levam à degeneração de cromossomo. Então, pode levar à malformação de seres humanos, né? A defeitos de formação de seres humanos. Você está falando de inseticida, eu perguntaria quais as doenças transmitidas pelos animais. Olha, me ocorreu de início a doença de Chagas, que para mim é uma coisa assim realmente catastrófica, transmitida por um insetinho chamado barbeiro, que mora muito em casa de barro. Então a pessoa está dormindo, não está sabendo, vem aquele bichinho, pica, e isso faz com que a pessoa tenha seus dias contados, né? Então é uma coisa que me impressiona demais por ser vamos dizer assim, uma doença para a qual não exista cura e que mata com uma frequência que é incrível. As duas empregadas que meu avô teve morreram de doença de Chagas. Assim, uma seguida da outra. Muita gente conhecida mesmo. Então, doença de Chagas é uma que me ocorre. A barata transmite ameba. Se não é verdade, é o conhecimento que eu tenho da barata, que ela transmite ameba. A muriçoca é transmissora da filariose. Ela, ao sugar o sangue da pessoa, ela injeta também na pessoa saliva dela, um líquidozinho, e aquele líquidozinho muitas vezes vai com o micróbio de filariose. Tem também uma mosquinha chamada tsetse, que é uma mosquinha asiática que transmite a doença do sono, que eu não sei o nome real da doença, mas é uma doença que vai cada vez mais tirando o ânimo e as forças da pessoa, vai deixando uma modorra. A pessoa morre às vezes até de fome porque não tem ânimo de se levantar para comer. Outra doença. Não me ocorre nenhuma. Falamos de animais. E o que vocês dizem a respeito de rebanhos? Rebanho. Falou em rebanho, eu me lembrei de outro animal, do búfalo. Tem animais que vivem, vamos dizer assim, isolados ou vivem em unidades. E tem outros que costumam viver em rebanhos. O búfalo é um dos animais que vive em rebanho. Ah, Maria, tem muito animal que vive em rebanho. Búfalo, carneiro, cabra. Agora, rebanho natural, elefante vive em rebanho. Ah, o elefante, bichinho. O elefante é a coisa mais incrível. Elefante é feio, é horroroso, mas a gente acha assim. Sem dizer não, tem uma graça especial no elefante. O elefante realmente vive em rebanhos. E a cria do elefante muitas vezes vai atrás, agarrada no rabo da mãe. E, meu Deus do céu, o rebanho do elefante tem um chefe. Tem o elefante que é o chefe do rebanho. Eu não sei mais nada de elefante, não. Pronto, o elefante come vegetais. O elefante adora plantações. Adora milho, mandioca, batata. É um prejuízo. Os africanos morrem de ódio quando ocorre isso. Pelo menos nos filmes, né, que a gente vê, né, de Tarzan. Se tem mesmo, a gente não sabe, porque esse filme mente pra burro. Agora, a elefanta passa 18 meses para ter um elefante. São 18 meses de gravidez e haja saco para nascer o elefantinho. E o elefantinho já nasce imenso, pesando, sei lá, uma fábula, né? E o elefante africano. O elefante africano. Não, agora eu não sei mais. Tem o elefante africano e tem o elefante indiano. Um dos dois tem orelha grande e presas. Eu tenho a impressão que é o africano. Que tem aquelas presas de marfim e orelha grande. E o elefante indiano, eu acho que é o outro, que não tem. E dizem que o africano é muito bravo. E que normalmente os de circo, os da gente, são os indianos. Agora eu tenho um colar e um anel que são feitos pelo de rabo de elefante, né? Isso aqui é uma moda louca. Deixa eu ver mais. Tá falando de rebanho. Fala em rebanho, assim, rebanhos suínos, ovinos e caprinos, que a gente estudava na admissão. Agora, em rebanho, os animais vivem em rebanho normalmente para se protegerem. Muitas vezes tem espécies de animais que, quando são atacadas por outras, formam um círculo e colocam no meio do círculo a cria, as crias, os velhos e os doentes. Então eles se protegem, se defendem dos outros assim, em círculos. Só, meu Deus do céu, o que é que mais se sobre o rebanho?